sim, sim, só para concluir o raciocínio, então, basicamente, eu vejo que com a disparidade de rendimento a aumentar como tem aumentado até agora, só vai aumentar a tensão social, fazendo com que seja quase uma necessidade dos ricos comprarem a paz social através de um rendimento mínimo de alguma espécie. Portanto, eu não vejo como utopia, mas vejo quase como uma inevitabilidade se continuarmos no caminho que estamos. Eu não acho que resolva nada. Isso não resolve nada. É um caso. Não resolve absolutamente nada. Continua ainda. O rico continuará. É igual a todos. Oster, queres falar? Ok, vamos começar a falar. Não, deixa falar, Oster. Foi uma intervenção. Não percebi nada. Diz outra vez, por favor. Claro que sim. Vou dizer que isso foi o que acabaste de dizer foi o que acabou de dizer. Foi um gajo que usou muito. Não sei qual deles. Não vi, só vi um pedacinho. O gajo falou sobre. Era um sonho dele, portanto, ajudar os pobres. Ele quer encontrar a verdade e diz uma coisa assim. Não sei quem é, mas conta. Senador brasileiro. Como inevitável, depende das vontades dos ricos, não é? Os ricos normalmente não querem a verdade, querem usufruir da beleza e da luxúria, não é? É um pronto, como todos, é uma boa coisa. Ou não está, lá está, uma salva de exceção, ou de alguém que é menos risco, que vai ser. A minha pergunta era, de onde é que vinham esses rendimentos das quintas para citar esses valores? É toda a gente. Onde é que ele partiria, digamos? Do Estado? Do Estado, sim. Do Estado? Do Estado. Então, neste caso, os trabalhadores, ao pagar os seus impostos, ele iria ser todo redistribuído. O rendimento básico é uma redistribuição. É uma redistribuição de forma diferente daquela que estamos habituados. Mas hoje isso acontece, é paga-se impostos e depois... Independentemente da idade ou da condição social e monetária, para que é que vai existir uma coisa dessas? Só para criar uma outra forma de uma economia. É de prática, pode ser a volta de qualquer de notas, ou pode ser as transferências a nível de bancos. Só está, eu para mim parece. Pode significar uma desvalorização nos modos que nós temos, esta sociedade de consumo, a relação de dinheiro e lá está aí uma valorização do trabalho, sim, sem dúvida. Pode significar uma desvalorização precisamente dos modos que nós temos capitalistas, do que é que vale dinheiro, do que é que vale o trabalho, o que é que o meu trabalho vale em dinheiro. O que é que eu compro com o meu trabalho? Não, isto é uma sistema que nós temos agora. E o rendimento básico pode precisamente. A sociedade neste momento tem esta. Capitalista. E vai criar um menor desnível entre a valorização do trabalho, a valorização das pessoas, do próprio ser humano. E da mentalidade capitalista, temos o valor do dinheiro, como é, do trabalho, das coisas, o que é que as coisas valem, o que é que nós valemos, o que é que nós valemos. Este dinheiro aqui nos é como o que é aquilo que nós sabemos fazer. Parece-me a mim. Não, bem, eu como já acho que sinto um bocado a do rendimento básico uma coisa bastante lógica. A única coisa que não é que me assusta, mas a única coisa que me parece aqui complicada é o facto de que nós já nos deparamos tanto com uma dificuldade em que estratégias políticas que têm lógica andem para a frente, porque há sempre um domínio muito grande. Agora eu estava a olhar aqui um bocadinho, provavelmente falasses mais pequenos, como continuar com uma estratégia política de beneficiar aqueles que têm dinheiro e de fazer projetos que não têm muito sentido. De que forma é que vai um grupo de pessoas crentes neste princípio conseguir que esta ideia seja aceita e que seja implementada. Para mim isso é, parece quase utópico. Consigo. Essa para mim é a dificuldade. Isso é uma batalha política para baixo. Posso só, porque aqui isto é uma medida que consegue ser vista de várias perspectivas, não é? E há um argumento, digamos, socialista ou até comunista para se apoiar isto, mas também há um argumento liberal para se apoiar isto, podemos pegar esse ângulo. Então, os ricos e poderosos podiam ver isto também de uma perspectiva de ia haver uma redução da burocracia da máquina-Estado, que para um liberal a máquina do Estado é algo que preocupa um bocado, porque vemos como desperdício do nosso dinheiro que é ganho e que pagamos em impostos. Portanto, nós queremos um Estado que seja minimalista e que seja eficiente. Portanto, há aqui um argumento também liberal nesse sentido. Portanto, se eu dou o dinheiro incondicionalmente, eu não tenho um burocrata a trabalhar para ver se tu mereces ou precisas ou não precisas do dinheiro. Simplesmente é atribuído. Portanto, eu simplifico. Portanto, eu diminuo o Estado, torno mais eficiente o dinheiro que eu dou para impostos. O Estado não tem que ser eficiente, tem que ser social. Não interrompas outra vez. Não, nós acho que todos queremos, com o mesmo dinheiro de impostos, fazer mais obra. Eu acho que nós temos um Estado social, igualitário, com oportunidades, com olhar para cada necessidade de cada um. Um Estado é isso, tem essa obrigação, é um Estado social. Não é cá Estados liberais, nem um democrático é uma coisa, um Estado democrático é uma coisa, um Estado democrático, justo e igualitário é outro. Queres algo mais justo e igualitário do que distribuir dinheiro desta forma? Distribuir dinheiro desta forma como? A toda a gente, incondicionalmente. Quem vai ser beneficiário dos bancos? Vais-me desculpar. Toda a gente. Não é toda, toda a gente que está a trabalhar. Deixa-me só. Ganhado, não é? Em princípio. Uhum. Em princípio. Achas que aquilo é substancial? Não, vamos tornar isso material, vamos tornar isso um valor que justifique, que permita que a criança e que os pais possam viver melhor. E aumentar esse valor, tu libertas os pais para se quiserem ficar em casa a tomar conta do miúdo. Portanto, isso acho que é mesmo relevante, porque pegamos no exército todo das pessoas que fazem trabalhos não remunerados e damos a escolha de eu não quero trabalhar, não vou trabalhar, porque eu tenho o meu rendimento mínimo. Trabalhar no mercado de trabalho. Sim. Trabalho assalariado. Pois. Emprego. Sim. Portanto, eu posso... Não ouvi, desculpa. A partir do momento em que uma criança nasce, está a trabalhar. Nem seja para ela própria, para sobreviver e respirar. Não, está a trabalhar. E é um problema da nossa sociedade, é que nós temos muito trabalho mal contabilizado, não é? Quem fica em casa a cuidar de filhos, quem cuida de idosos. Portanto, temos muito trabalho que é familiar e que não é contabilizado. E nós só queremos é preocupar-nos quantas pessoas é que estão a trabalhar, qual é que é a minha taxa de desemprego, etc. E acho que esta medida liberta-nos para que as pessoas que querem ficar em casa, as pessoas que querem produzir arte, as pessoas que querem fazer aquilo que sentem que é a vocação delas, possam prosseguir. Que é uma coisa que a nossa sociedade, que só mede a tal produtividade laboral, o trabalho assalariado, é um bocado cega. Eu acho que talvez fosse melhor nós partirmos pelo princípio e tentarmos subir de algum modo de grau ou dois em dois, mas primeiro definir o que é que se entende comumente, quem anda nestas coisas, por o que é a definição do que é o rendimento básico incondicional, que é a designação agora mais recente mundial, adotada. Mundial, não é? O rendimento básico, mundial. O rendimento básico é um determinado montante pago pelo Estado a todos os cidadãos, a título individual, sem qualquer condição, e independentemente de trabalhar ou não trabalhar, da sua situação social, independentemente do género, portanto, homens, mulheres, crianças, desde que nasce até que morre. O rendimento básico é isto. Pronto. E ainda uma outra coisa, esse rendimento básico é um rendimento que permite a qualquer ser humano, qualquer cidadão de uma determinada sociedade, viver com um mínimo de dignidade aos olhos dessa mesma sociedade. Não é? Com um dólar em determinadas partes do mundo, um dólar, darmos um dólar a uma pessoa em determinadas partes do mundo, significa, por dia, significa tirá-la da pobreza. A pobreza é uma definição que está em função da sociedade, não é? Eu que recebo de pensão 1.500 euros por mês, na Alemanha isto é o subsídio de desemprego, se é que não é mais elevado, agora não sei. E eu não estou a queixar. Pois, exatamente. O rendimento básico. O rendimento básico. O rendimento básico significaria que tu terias. Tu terias, em vez de zero, terias determinada importância, que, assim, grosso modo, neste momento se calcula que se aproxima de cerca dos 400 euros, que é o limiar da pobreza, terias, sem condição absolutamente nenhuma, 400 euros por mês para viver. Mas isto é a nível mundial? Isto não é a nível mundial, é a nível não, que nós fizemos. Não, mas assim, não vamos estar. Eu chamei, vamos falar-te um bocadinho, Ivan. Não, eu vou explicar, não. Tu estás a falar alguma coisa no ar. Posso acabar no ar? Ou não? Não, neste momento estou a falar, não quero que me interrompas, não. Desculpa, eu interrompi aquele senhor e agora tu deixas para ele me calar, mas eu não vou calar. É assim, é importante nós saber definir bem as coisas. Nós estamos em Portugal, existe um Estado, em Portugal há países que não têm Estado e há nações que não têm Estado e por aí fora. Nós estamos a falar isto do rendimento básico incondicional a nível de Portugal, a nível da Europa, parece-me que é isso, que se pretende, eu não assinei ainda e estou aqui a ver se vou assinar ou se não vou. Ou a nível mundial. Desculpem lá, não é assim. Nem Portugal é melhor que a Europa, nem a Europa é a nível mundial. Se isto é para avançar, é o rendimento básico a nível mundial. E agora temos que pensar muito bem como é que seria atribuído. Ora bem, vamos lá ver, Ivone. Neste momento há muitos movimentos a favor daquilo que é conhecido pelo BIG, Basic Income Guarantee, ok? Há um movimento na África do Sul, muito forte. Há um movimento nos Estados Unidos, igualmente forte. Há um movimento na Namíbia, no Canadá. Há um movimento até na Coreia do Sul, ok? Portanto, as pessoas têm que se organizar localmente para conseguir trabalhar a favor do rendimento básico incondicional e já estão a fazê-lo, ok? Pronto. Neste momento nós estamos aqui porque estamos ligados ao BN, que é a organização que lançou o rendimento básico. Portanto, lançou uma petição a nível europeu este ano para ser assinada, para o rendimento básico ser discutido no Parlamento Europeu. Agora, podíamos era não perder tempo com coisas irrelevantes. Podemos ir. Não, eu acho que é relevante. É relevante. Isto não é uma iniciativa mundial, portanto, cada comunidade. É bastante mundial. Cada comunidade pode partir de uma comunidade, pode ser uma freguesia, pode ser uma câmara, pode ser um país. Numa freguesia. O sonho era que fosse mundo todo ao mesmo tempo, mas a abolição da escravatura também foi um país, depois foi outro. Exatamente. Vamos ver, multiplicam-se. E era uma pequena utopia. Mas acho que pode ser uma freguesia a implementar isso. Pode ser difícil, mas pode ser só uma freguesia, depois uma câmara e depois um país. E claro que levanta problemas quando não são todos ao mesmo tempo, mas é o mundo que temos. Portanto, acho que não é mundial, mas gostava de ser. Eu acho que também, peço a palavra, e acho que é importante pensar que nós, enquanto seres humanos, sempre funcionamos inicialmente em núcleos locais, portanto, nós não podemos estar a pensar, depender de uma estratégia constantemente, quer dizer, porque nós agora, hoje em dia, estamos muito alimentados com esta ideia da aldeia global, não podemos estar sempre a depender desta ideia da aldeia global para podermos resolver os nossos problemas intrínsecos, não é? Porque agora, se de repente o Japão não concordava que mundialmente se tomava esta opção e nós iríamos depender dessa decisão. Portanto, não, isso não, acaba por não ser muito coerente. Eu não parece muito coerente estarmos à espera que isto seja uma decisão apenas mundial, visto que cada país ou cada grupo, cada nação, tem a sua e tem as suas escolhas, não é? Tem as suas escolhas. E portanto, assim, falar numa coisa, para mim mundial, assim, eu acho muito bem. Agora estar a nível de, assim, é um Estado democrático. Injusto, portanto, planeamento mínimo existe, é mal atribuído, não é feito um grande trabalho de pesquisa, de atribuição, eu devia receber algum dinheiro, não sei absolutamente nenhum, que é ridículo, mas é assim, é uma coisa que tem que ser muito bem funcionada, muito bem trabalhada, e é assim, a nível europeu, quer dizer, não acho lógico que Portugal tenha nada a ver com os países europeus. Nada. Portanto, não vale a pena nós estarmos a fazer esse tipo de análise estúpida, que parece-me que não tem que dizer assim. Estás a dizer que a análise estúpida do rendimento básico e condicional, desculpa. E depois posso mudar a opinião do teu caso. Acho. Já volto. Acho que depende, mas acho que é estúpido. Eu acho. Eu acho que não me interessa. uma pensionária ganhar 100 euros e portanto, um deputado, ou um presidente, ou um gestor bancário ganha também os 100, não apetece. Não apetece, não apetece. Mas olha, mas eles têm direito. Vou lutar, vou mostrar uma atribuição de subsídios de pessoas que têm essa necessidade. Mas isso não é um subsídio. Vou começar a fomentar mais bancos nem fotocopiadoras de notas. Desculpe. É, não é um subsídio. Para mim, não é um subsídio. Em termos de vida, chego ao ponto que acaba de ser uma quase morfia, eu chego ao ponto de dizer que a moeda é uma criação horrenda. Mas digo isto convictamente. Pessoas que não conseguem pagar o empréstimo bancário, que não conseguem viver, não conseguem ter dinheiro para comer, não te importa isso? O que importa que eles também recebam isso? Importa é tu estares com problemas com o banco, não tens dinheiro para comer, isso é que é importante. Isso é que havia de estar na tua cabeça. Não é o que se os outros recebem, se têm direito a isso. Caramba, se há riqueza, se pode ser compartida por toda a gente, quem interessa que os bens não vão aumentar? Quem te diz? Quem te garante que os bens não aumentam? E quem é que te garante que não aumentas a tua qualidade de vida e podes não te importar com isso? Posso participar? Eu, neste momento não temos moderação. Os subsídios às pessoas, desde que nascem até morrer, deve ser feita. Mas não assim desta forma. Se há recursos para isso, por que não? Pergunto, por que não? Não está bem. Olha, não vamos entrar em diálogo, há pessoas que querem falar, não vamos querer falar. Não, podes entrar num debate e eu não estou a falar, eu também tenho a oportunidade de falar. Agora, eu falei, agora fala. É isso. Como não temos ninguém a moderar, é isso. Não está ninguém a moderar. O que eu gostava de convidar, claro, era, já que estamos nesta discussão e baseada numa ideia concreta e que estás a... sentes que a ideia tem alguma... algo que não te diz, qual seria a hipótese, de que forma é que tu refutarias? Qual seria uma proposta viável, já que estamos neste estado, qual seria uma resposta que tu verias como viável, economicamente? Neste momento? Sim. Era cumprir os valores de abril, provavelmente. Como? Em Portugal seria cumprir os valores de abril. E o que é que são os valores de abril? Isso quer dizer o quê, nos dias de hoje? Nos dias de hoje, no século XXI, sim. Ou assim, nos dias... Direito ao trabalho. Não há trabalho. Infelizmente, não há vontade. É má vontade. As pessoas chegam a uma certa idade, não têm trabalho. É assim, eu tenho 36 anos, estou desempregada há mais de um ano. Estou cansada deste estado. Compreendes? Compreendo perfeitamente. Há má vontade em atribuir trabalho às pessoas e que para elas tenham um rendimento justo, percebes? Compensador pelo trabalho que fizessem com vontade, percebes? E que se sintam bem nessa coisa, nessa situação. O problema é que não há trabalho. Eu concordo com essa, com a melhor. Porque. Força. Há sempre alguma coisa a fazer. Eu acho que são políticos ao contrário. Estou a discutir a questão do Lina Valver, um termo básico, numa visão capitalista, numa visão da sociedade em que estão a viver. Se você não se libertar da sociedade em que estão a viver, e eu não vou falar daquilo que eu estava a falar, eu também acho que os meus amigos são fundamentais, mas não vou falar sequer disso. Vou falar outra coisa. Eu sou um membro do grupo e de apoio ao senhor. E eu acho isto como um estado puro de discutir essas coisas com o movimento básico dessa forma. Primeiro lugar, é verdade que não haverá, no cenário que estamos a viver, não haverá trabalho para a gente para sempre. Acabou. Porque a revolução científica tem feita a ordem, que hoje tinha que pôr as pessoas a trabalhar no máximo uma hora por dia para haver trabalho para a gente. Porque hoje o computador e o trabalho da indústria têxtil é 50 pessoas. Então, nessa altura, tu tens que pensar bem que vais conseguir sustentar as pessoas que não têm esse trabalho. O trabalho hoje deixou, em sistema capitalista, deixou ser um direito. Porque a própria União Europeia, sabendo disto, alterou o Tratado Europeu, alterou o direito ao trabalho para o direito à cultura de trabalho. Isto não foi por acaso. Isto é uma questão de ideológica. Agora, nós estamos a ver uma questão do movimento básico. No prisma que vocês estão a viver, estão fechados. Nós estamos a entrar nesse momento. O gajo que é sem abrigo deve ter um tratado. Claro. Mas, vamos pelo teu pensamento, não tem. Não, mas eu não sei. Não, não, não. Vamos ter que usar o meu bem. Porque neste momento não há direito ao trabalho. Não há direito aos bens. Por exemplo, o sem abrigo hoje, se quiser procurar a Força Social aqui a Valdemar, não pode fazer isso. Não deve estar convidado. Ou seja, não tem direito para requerermos, mesmo o FSI, tem que ter dinheiro para o transporte. E a Força Social, por exemplo, não nos dá. Porque o sistema que está considerado é para retirar o direito a quem devia ter direitos. E o problema é este, é se o regime de base, o que é que o senhor deu há um ano atrás, não defendeu o regime de base. Tinha grandes dificuldades. Hoje, perante aquilo que eu consigo no dia a dia, perante o senhor Rio, perante as pessoas que estão dormindo na rua e tudo mais, eu sinto que há uma coisa essencial. Se o sistema está a desenvolver e ele sendo capitalista, tudo bem. Os Estados de Direitos, neste sistema de instrumento, pode ter um problema para fazer. É que é um rendimento mínimo, básico para as pessoas, e não é de 400 euros, é mentira. Tem que ser muito mais, porque tu podes dizer, não vives neste país. O que está acontecendo neste momento, um gajo que é FSI a dormir na rua, se for sentado a ter um quarto, vai ter que optar entre ter o FSI ou ter um quarto. Vai ter que abdicar o FSI para ter um quarto. E o problema é este, é que neste momento nós voltamos a discutir, se o gajo não tem direitos para ter isto, há gajos neste momento que estão a enriquecer à custa do gajo para dormir na rua. E portanto eu defendo, por exemplo, eu neste momento, o rendimento básico tem que existir para dar sustento às pessoas. Agora é como tu defendes outra coisa. Não defendo nada. Para aí, tu defendes um falso valor de abril, tu defendes uma sociedade. Mas enquanto não chegar a outra sociedade, deixa de defender meios subsistentes ao ser humano para resistir a esta sociedade. Pois tu não tens na cabeça que tens de dar meios subsistentes ao ser humano para ser a sociedade, já tens de ter um genocídio. Tens de ter ao senhor Rio que tem que morrer, porque aquilo que lhe foi a dar é mau gasto. E isto é que neste momento os gajos estão no poder, estão a defender. É que tem que cortar o RSI, estão a cortar malandros, é que acho que o gajo trabalhar, estão a cortar cortados. E é este o grande problema que nós estamos discutindo. Não! Este discutido, estamos discutindo o rendimento básico no primo da sociedade que está a viver, ou estamos a defender o RSI, o rendimento básico, para combater uma coisa que se chama genocídio. É que hoje chega um pacto de agressão das chamadas estranhas. Hoje o que existe é uma tentativa de genocídio às pessoas mais pobres para não poderem sobreviver, para morrer, porque o capitalismo neste momento tem uma forma de desenvolvimento que tem para ver catalógico, que não precisa das pessoas mais pobres para subsistir. Porque o tempo das geraturas que tinhas, o chegar e o direito à casa, à alimentação, para subsistir, para trabalhar. Hoje o capital não precisa das pessoas para trabalhar, porque só com uma pessoa faz trabalho 50. E é isso que eu preciso estimar. É se consegues, se vais bater por um determinado tipo de rendimento, mas outro colega é assim, para que as pessoas possam sobreviver, ou se vais defender com a situação do controlo que nos dizem que o RSI não sei mais, ou não vais fazer um ponto. É mesmo assim, chega um ponto que assim, o salário mínimo nacional, meu amigo, não chega a 500 euros. E nós estamos a falar de um rendimento básico incondicional, que teria que ser realmente mais de 400 euros em Portugal. Sim. Não podemos ter assim a todos. Vamos fazer, vamos lutar, vamos. Não podemos ser assim. Não podemos ser assim. Não é racional. Não é racional. Se há recursos. Mas tudo bem, não. Mas tudo bem, tu não podes pegar, fazer uma comparação entre o rendimento básico e o salário nacional. É irracional isso. Tu tens de defender além do melhor salário para os trabalhadores, tens de defender que quem não tem acesso a algum trabalho tem que ter um mínimo de rendimento para não morrer na rua. Não é para morrer, para viver com dignidade. Para morrer na rua, já chegaste lá a tocar o rendimento. Tu tens de 80 sem abrigo, se morrer em Lisboa, sem direito à mínima dignidade. É isso que tu defendes. Não, então se não é isto, tu tens de começar a pensar fora da sociedade em que vives. O teu problema. O teu problema de muita gente, neste momento, é contra o chamado sistema capitalista, mas vive moldado psicologicamente. Mas o dinheiro não se chama. Como é que se chama o dinheiro? Vamos dar significados para o dinheiro. Tu estás de pé, capital. Não, não é esse. Quem tiver a ouvir, pode pensar, ah, é uma reacionária, não, as pessoas não devem estar a receber subsídios, que as pessoas não deviam receber porque estão não sei quem tem que mais, não sei o que é muito. Ora, nós estamos, quando se fala do rendimento básico incondicional, não se pode falar a nível europeu, tem que falar a nível mundial. Nós não podemos, o ser humano é pago. Tens 100, tu consideras 100 muito bem. Considero a mim e aos meus semelhantes. Considero-me a mim e aos meus semelhantes. Eu só quero fazer esta intervenção, que é. Ela tem razão por um aspecto. Se pensarmos só na parte global, é possível que não aconteça. Se pensarmos numa coisa local, podem surgir em vários locais. Até chegar à global. Mas... Sim, mas... Desculpa, temos uma situação específica aqui, não é? Uma situação... Crise, pobreza, temos que pensar localmente nesta situação. Vivemos aqui, caramba. Temos que pensar aqui. E depois, então, partir para o resto. Não estás aqui a viver... É a política da proximidade. Pronto, e então, se vivemos aqui, não temos que pensar aqui primeiro? Posso. E agora, eu, se estiver bem, eu também quero ver os outros bem. E então, repartir com os outros. Eu acho que é importante pensarmos assim. Não é? E isso é que é solidariedade. Não querias riqueza para suportar isto? Querias, querias. Não, se eu não aguento. Eu gostava só de colocar uma questão lá. Vamos mão agora para falar, senão fica confuso. Assim, consegues-me dizer uma só iniciativa lançada por alguém que tenha tido um efeito mundial? Consegues-me identificar uma única iniciativa em toda a história da humanidade que tenha tido implementação instantânea mundial? Achas possível que alguma coisa seja implantada no mundo inteiro? É simultâneo. Acho. Tu vês? Não foi. Foi um processo de globalização. Para já, quando apareceu a moeda, nem havia ao mundo inteiro. Ainda há zonas do planeta onde não há dinheiro. Era bom que fosse um planeta inteiro. Mas ainda vês que ao mundo inteiro. Na realidade. Mas é neste sistema capitalista que existe, há muitas coisas que são implementadas quase mundialmente, quase podemos. Isto funciona no mundo inteiro. Indonésia, McDonald's, Coca-Cola. Não, foi a pensa agora vamos deixar de falar, está a tentar olhar. Pensa na diversidade de elementos que existem. Na diversidade de sistemas políticos e de ideologias, etc., que existem em todos os países do mundo. Como é que é possível que alguma coisa seja implementada no mundo inteiro? É impossível isso. É impossível. A Organização das Nações Unidas foi criada para tentar criar essa unanimidade e até hoje foi impossível, nem lá perto chegou. Não é? Portanto, é assim, se vamos estar à espera de conseguir fazer isto a nível mundial, epá, vamos todos para casa a dormir, vamos esquecer isto, nunca mais vamos sair daqui. Não. Agora, se não se importam, é o Hugo a falar. Agora, e havia só uma outra coisa, pronto, que eu gostava de dizer, é assim. Era uma pergunta, sabe? Falaste contra a incondicionalidade. Assim, falaste no teu caso que ganhas zero. É assim, ao falarmos num Estado Social, se ele não for incondicional, se não falarmos num rendimento incondicional, então há sempre condições. E quando há condições é quando as coisas falham. Porque tu tens, por exemplo, um rendimento mínimo nacional hoje em dia, não é? Mas esse rendimento mínimo é atribuído com base em determinadas condições que são altamente duvidosas. E que basta haver uma mínima alteração dessas condições, a pessoa perde o acesso ao rendimento. E depois demora 3 ou 4 meses até conseguir recuperá-lo novamente. Isto é extremamente injusto. Isto é, como dizia o Vitor, é um genocídio que estamos a cometer. Portanto, isso, a forma de controlar isso era tornar esse rendimento incondicional. Ao mesmo tempo, ele ser incondicional é a forma de fazer com que também as pessoas que têm dinheiro, como também os ricos, vejam isto de outro modo. Não é? Porque, é assim, eles são ricos porquê? Porque eles, se calhar, são donos de empresas, se calhar, são donos de, enfim, de instituições, que ganham dinheiro através das pessoas que gastam dinheiro. É assim, se toda a população tiver mais dinheiro para gastar, eles vão ganhar mais dinheiro. Ok? É preciso fazê-los perceber como é que as coisas funcionam. Nós não vamos estar a tirar dinheiro aos ricos para dar aos pobres. É assim, é pôr o dinheiro a circular. Pois não é isso. Agora, se não se importam, é o Hugo a falar. É pôr o dinheiro a circular. Porque se tu tiras dinheiro ao rico para dar ao pobre, o pobre a seguir vai ao supermercado gastar dinheiro para comprar comida, o gajo do Jorge Martins está a receber dinheiro outra vez. Não é pôr dinheiro a circular, é dar as suas condições de vida. Agora, por favor, vai ser o Gavilar. Obrigado, mano. Eu continuando com esta, pegando nesta ideia aqui do pôr dinheiro a circular, como é que te chamas? Eu? Luís. Eu sinto que quando há discussões sobre o rendimento básico, existe sempre esta dicotomia, esta disparidade de ideias, que é uma. É perceber como funciona a distribuição do dinheiro quanto ao rendimento básico, e outra é perceber que, obviamente, tirando, nem pensando no rendimento básico, deveria haver toda uma estratégia, agora pensamos a nível nacional, que criasse uma economia sustentável. Agora, são coisas totalmente diferentes. Obviamente que é importante criarmos uma economia sustentável e que a nossa frota marítima foi-se e que a nossa agricultura foi-se, etc, etc. E isso é que faz uma economia sustentável. Mas tirando esse facto da economia sustentável, podemos perceber que existe muita riqueza neste país. E, portanto, esse dinheiro existe. Seja dinheiro de exploração, seja dinheiro... Existe. Pode não ser sustentável. Pode ser um dinheiro que venha, sabe-se lá de onde, é inventado. Mas ele existe. Portanto, se existe, porquê é que não existe para todos? Porquê é que não se pega nesse próprio dinheiro e se dá a todos? E eu acho que são dois conceitos totalmente diferentes. Mas isso é uma economia, vocês estão a tentar fazer. Por favor, não, espera, deixa-me. Isso é uma economia. Espera aí, o João já está ali aos minutos. Eu não estou aí, não estou aí. Mas qualquer um, eu já estou a passar à frente das pessoas. Ok. As pessoas vão passar à frente. Eu sou a última pessoa que vai dizer que nós não temos grande sempre produtivo em agricultura e isto. Porque é evidente que temos. Habrá malta aqui, já na primeira vez que acho lá, a malta que não concorda com isto. Não temos estas infraestruturas, põe-nos numa posição subalterna na divisão de trabalho, põe-nos numa situação em que somos dominados por outros, põe-nos numa situação de dependência, e isto é um problema. Agora, o facto de nós não termos disciplina não é indicativo que nós não temos dinheiro. Nós pagámos 9 mil milhões, acho que de juros de dinheiro do ano passado. Vamos pagar 12 mil este ano. O dinheiro não é inventado, ele saiu de qualquer lado e vai para onde nós estamos. Só de juros também. A questão é para onde é que ele vai, o que existe. Se é possível fazer mais, é o que é. Se é possível fazer, legítimo. Mas existe neste momento. E a questão está, a grande discussão aqui é, como o Vitor estava a dizer há pouco, quem é que vai fazer esta distribuição de riqueza? O mesmo Estado vai dar dinheiro que dá dinheiro à Troika, dá dinheiro aos bancos alemães, aí ele vai fazer o rendimento de partido. Não, não é. É evidente. Estes tipos são do Estado, pelo que sim, estão pagos, são funcionários de dinheiro baixo para entregar dinheiro. Sim, eu não vou entregar dinheiro a dinheiro a mim. Portanto, e aí volta a ver o Vitor. A questão dos valores da vida entrou aqui no seguinte, por grande sangue. Um Estado como se quis fazer aqui, não fosse um Estado popular. E não este. O meu Estado novembro. O Estado novembro não vai fazer o Berlim, não vai. O Estado novembro talvez o fizesse. E é aqui que a questão está, é que nós temos primeiro de voltar a esse e a partir do momento em que voltarmos a esse. Existe a possibilidade de Berlim neste momento. Boa. Posso? Podes, claro que sim. O que diz o João aqui vai voltar a outra questão. Que é, posso falar o Luís. Há muita riqueza em Portugal. E a Antarrica vai custar por baixo. Vejam os milhões de produtores. A Antarrica vai custar na TPR. A Antarrica vai custar na PTR. Vejam os milhões de euros que são subidos pelos acionistas. É mentira quando se diz, por exemplo, que as empresas existem para dar para empregos. Não existem para dar empregos. As empresas existem para dar lucros a algumas pessoas. E os trabalhadores que se lixem. Porque antigamente, no tempo da escravatura, o agro preocupava-se em dar roupa lavada, que. Piada em força de bolo e preocupava-se em dar comida para ter o mínimo de força para trabalhar. Hoje o capitalismo, nesta nova fase, não precisa. Está-se a cagar para o trabalhador. Se quem não ia morrer, morreu. Porque hoje as forças competitivas, com a relação que existe entre a máquina e a pessoa, faz com que hoje haja muito mais lucro só o trabalhador. Hoje não podemos dizer que a distribuição, que a produção de riqueza é baseada na agricultura, ser baseada na tecnologia, que é. Porque o problema é que hoje, posso ser membro da metalúrgica, com outra trabalhador só mexer no botão, que tem o triplo ou quádruplo do lucro, que tem uma fábrica de cobre, até que há comer os trabalhadores. Este é um outro problema, que é o problema da distribuição da riqueza. Muito bem. E a grande questão da distribuição da riqueza é que existe neste momento, neste sistema de vários estados, até posso usar uma coisa mais clara aqui. Eu estou a defender o alimento básico sabendo que ele é impossível neste sistema. Obviamente. Eu sei que neste sistema é quase impossível, porque não vamos mexer com o esforço do capital, vamos mexer com interesses dos homens de costas, dos juros vendeiros, de gajos que se roubam nos bancos, mas que estão presos, dos soldados simples. Portanto, eu sei, estou a defender isto, estou a ser excluído do vosso sistema. Quando estou a fazer a RSI, sei que estou a sair com muita gente, mas sei que estou a fazer excluído do vosso sistema. Porque é evidente que não são os suicídios que estão a fazer na sociedade. Os suicídios combatem as injustiças da própria sociedade. E se não mudarmos a nós mesmos, nós estamos a preocupar-nos. Se a pessoa há aquela que trabalha, estamos a entrar no mesmo jogo, tem aquele indivíduo que hoje define o sistema, que eu vou estar a ganhar uma manifestação, por exemplo. No dia 26, estou por feliz a tomar a habilidade da manifestação, mais alguns colegas da sessão que estão aqui. Porquê? Porque nós estamos a combater o sistema. E agora fomos identificados no método, por polícia reacionária, que veio através de uma empresa chamada Método contra nós, não é legalidade, mas vieram. Porquê? Porque neste momento o poder económico, sobreposto ao poder político, amanhã vocês vão ter uma massa, por exemplo, na Polícia de Abril, porque está em causa, é o dinheiro que os opulentes querem receber. Se nós estamos a pensar em loucuras, que o ganho de base vai comer e o senhor não vai, por todos os direitos conquistados pelas populações, ter sangue por meio, teve muita luta. E nós, ao fazermos isto, esta luta está a descansar. E estou convosco, esta luta porquê? Estou a fazer um investimento porque eu acho que é fundamental nós lutarmos mais à frente por alguma coisa que vamos salvarmos, que não sabemos se vai acontecer. Temos que começar por aqui para ter alguma coisa, porque o trabalhador neste momento, sabendo que vai ter derrotas neste sistema, muitas derrotas neste sistema, porque neste sistema nós estamos condenados a ter derrotas. Se não vamos lutar, se não vamos fazer esta luta, o que acontece mais tarde, nem o mínimo pode ver o trabalhador, ou o mais pobre, nem virá o chamado burguês, vai ter um jogo. E por isso que eu defendo neste momento, esta luta é fundamental, mesmo que possamos ser deputados. Mas esta luta é fundamental para darmos uma ideia da justiça, mesmo que possa ser humano, ou então temos que condenar a nós todos, porque calhar metade dos que estão aqui serão futuros sem abrigos. Porque neste momento o que está a acontecer é que se calhar com este, por exemplo, agora o Orçamento de Estado vem aqui e vai pôr metade desta poderosa gente aqui a dormir na rua. Porque metade de nós se calhar não temos rendimentos para estar a viver em casas. Eu, por exemplo, neste momento sou um indigente, eu tenho que dizer isso. Sou um indigente neste momento. Também. E se sou um indigente neste momento, eu sei os apoios que vão tentar aos ricos. Eu estou dependente de também de cair à zinha neste momento, para poder assistir. Mas eu também quero ir à zinha, eu quero ir ao Estado. Direitos. Eu quero ir ao Estado. Direitos às pessoas para poder sobreviver. Exatamente. E se está neste momento, estamos a pensar como pensam os outros gajos, que temos que controlar como é que são as culturas ao recurso. Porque isso já vai valer, as formas de recursos. Exatamente. A questão da sobrevivência das pessoas que se contaram para isto tem que ter falta de recursos. Qualquer dia um salário tem que ter falta de recursos, ou o gajo merece uma falta de recursos, ou não lhe dá salário. Porque este é o problema que o sistema que nos quer é retirar direitos. E, meus amigos, os valores da vida têm que ser conquistados. E começa por aqui. O rendimento básico pode ser um valor da vida do futuro. Pensem nisto. Exatamente. Posso fazer uma pergunta? Eu gostei imenso da intervenção. Eu gostaria de perceber uma coisa. Então, se pensamos que, de facto, e todos sabemos que o Estado que nós temos não é um Estado da população, é um Estado, ou seja, nós trabalhamos para ele não trabalha para nós, ele não é nosso, como é que nós podemos pensar, de uma forma não utópica, criar o nosso Estado? Vamos juntar e fazer uma associação? Qual é que é a estratégia que nós aqui... Juntar de forma utópica. Neste momento é pensar de forma utópica, pensar que é possível. E como nós temos o Estado português. Se calhar vai chegar à sua luta civil. Agora sou eu a levantar a mão. Nós neste momento temos um sistema completamente ilógico, ok? Nós estamos de facto a gastar dinheiro numa coisa chamada juros. Juros. Ok? Muito. Ok? É lógico o sistema. É lógico para ti, do para mim não é. É lógico para o sistema. É lógico para mim para não é. Economia, para a economia, claro. Ok. Mas estamos a gastar lá. Deixa-me acabar. Estamos a gastar 1000 euros por dia no estádio de Leiria de futebol. Posso acabar? 1000 euros por dia no estádio de futebol de Leiria. Estamos a falar de 365 mil euros por ano, ok? Pronto, como temos muito mais estádios e a maior parte deles custa cerca de 2 milhões, vocês pensam, nós gastamos mais em, por exemplo, atividades criativas e religiosas do que em RSI. Nós gastamos exatamente o dobro em atividades recreativas e religiosas, eu explico-vos que isto é festas, do que em RSI. Portanto, tudo o que nós temos é uma utopia, é um pesadelo. Não lhe posso chamar utopia, porque uma utopia pressupõe ser um mundo ideal e perfeito. É um pesadelo. O sistema que nós temos neste momento é um pesadelo. Portanto, a única coisa que nós podemos fazer, de facto, é lutar por utopias. Ok? nós estamos neste momento aqui a ter a mesma questão, as mesmas discussões, se calhar, que há 300 anos atrás outras pessoas tiveram, quando se tratou de dizer, opá, será que devíamos ter escravos ou não? Ok? Como é que vamos suportar isso economicamente? Ok? Como é que vamos pagar às pessoas se elas vão deixar de ser escravas? A discussão é exatamente a mesma. Ok? Não é, não foi, não foram os escravos que tiveram de se adaptar ao sistema. Foi o sistema que teve de se adaptar à ausência de escravatura. É o inverso. Portanto, nós não temos de nos preocupar com o financiamento. Nós temos que nos preocupar com o ideal. Porque, para mim, o rendimento básico incondicional, esta luta, pode levantar muitas outras questões, quer a nível económico, quer financeiro, pode vir a ser uma revolução económica e financeira no planeta, vai-nos, pode vir a obrigar justamente aquilo que não funciona a funcionar, ok? Pronto. É só dar de pensar. Tenho dito. Quando esses estados custam esse dinheiro, vais ver as empresas que vão ganhar, andam a ganhar esse dinheiro. Tu vais ver quem é que eles são. E tu vais ver que alguns deles estão ligados a alguns partidos. Sim, mas o que é que isso tem a ver com a frase que disseste anteriormente? Estou a dizer que isto é extremamente racional. E os tipos de falar é uma incompetência. É possibilitado. Com certeza. Eles andam a ver aquele determinado. Nisso estamos de acordo. Isto toda a gente sabe que é possibilitado. Nós estamos a lutar por uma coisa à espera que sejam eles. Aqueles com que nós estamos contra a espera. Estamos a lutar contra um sistema, estados e etc. Estamos à espera que sejam eles a implementar, como no caso do Parlamento Europeu, a implementar esta medida ou a discuti-la. Não. Mas era nesse sentido. Neste momento, vamos lá ver. Uma coisa é a ideia do rendimento básico, não é? Universal. Da mesma maneira que a educação, tu contestas que os filhos do Belmiro Azevedo tenham acesso aos hospitais públicos? Não. Não? Não. Contestas que tenham acesso às universidades? Não. Exatamente. Então, porque para ser um direito, o rendimento... Desculpa. Não interrompas. Não te vou interrompas, Igor. A tua pausa foi... Exatamente. Isso era muito ponto, era mais fácil, sabes? Não, mas é que é ponto desde que eu possa acabar o raciocínio. Se não acabar o raciocínio, não há pontos. Portanto, o direito a um rendimento é o direito... Igor, não interrompas. É assim. Não, mas vou dizer, é assim. O sistema de saúde não está bem feito. Ivone, vamos regular, não estou a discutir o sistema de saúde, estou a discutir o direito à saúde. Não interrompas. Mas é assim, não interrompas. Pronto, a questão da universalidade é uma coisa que faz parte do conceito do rendimento básico. Tem que ser universal. Porque se não for universal, não é um direito, é um subsídio. E os subsídios, ainda que estatais, são, pegando naquilo que disse o Vítor, e bem, subscrevo a maior parte daquilo que ele disse, os subsídios, desemprego não, porque é pago sobretudo pelos trabalhadores, mas os subsídios não contributivos são, digamos assim, a caridade do Estado. São a caridade do Estado. O direito de voto já foi condicional. Na Suíça, vimos há bocado, as mulheres até 71, népia, não tinham direito de voto. E aqui? Nós até 71. Não tinham. E nós também. E nós também. A escravatura, etc., essas coisas todas. Portanto, a questão da universalidade. Eu quero que toda a gente tenha o suficiente para ter uma vida fora da pobreza, uma vida minimamente digna, pois a questão de mais digna ou menos digna, depende, podemos discutir num patamar seguinte, mas acima, quando eu falei dos 400 euros, é que é, grosso modo, aquilo que se considera em Portugal a linha da pobreza. Já não é. Não é. É 400 e tal. Não, isto não é o que a gente acha, é o que está definido. O que está definido é que é abaixo da mediana. A mediana são, é o 60%, salvo erro, do rendimento médio nacional. Estas coisas não é o que eu acho. Eu acho que devia ser 500, ou se calhar até acho que devia ser 1000. Mas isso não interessa para nada. O que está definido é isto, não é outra coisa. Não é? Portanto, eu quero que toda a gente tenha e que isso seja um direito. E para ser um direito, o Belmiro também tem que receber o dele. Agora, onde é que a gente vai buscar dinheiro? No, na maneira como eu defendo o financiamento, através de uma reforma fiscal, por isso é que estava aquela, estavas a dizer aquela pescadinha de rabo na boca, através de uma reforma fiscal, o Belmiro vai receber, digamos, os 400 euros por mês, mas vai pagar muito mais, obviamente. Não deixa de ser muito rico. Não se, nem sequer isto elimina, desculpa, eu acabo já, nem sequer isto elimina as diferenças entre ricos e pobres. O que garante é uma coisa, é que não há pessoas como tu e como o Vítor que têm zero, e enquanto que depois há pessoas por aí acima que têm uns pouco, outros muito e outros obscenamente demais. A questão é essa, é que deixa de haver, tu estarias a discutir aqui sem dizer assim, eu tenho zero. Não, tens o mínimo para teres o teto, para teres comida na mesa todos os dias, etc, etc. Será que aqueles gráficos em que tinham os amarelinhos ficaram... É possível, não é? O Estado do Alasca distribui todos os anos, um dividendo a cada um dos seus cidadãos. Só, digo-te mais, se fores viver para o Alasca, daqui a 6 meses passas a ter direito a receber por ano uma determinada importância que o Estado do Alasca te dá, por residires lá. Só, que eu saiba, não é um Estado socialista. David, fala. Não é só por causa da questão do ideológico do capital. Claro que é ideológico o capital. Mas o rendimento básico também tem uma ideologia, e por isso é que não é para pronto vazio uma ideia assim, uma utopia. É uma utopia, não é uma utopia. Porque tem ideologia também, e baseia-se no humanismo, na solidariedade, na partilha. De alguma forma, lança sementes para ideais de mais harmonia, portanto, e de mais qualidade de vida. Como é que isso há bocado? Fazendo com que o valor de trabalho tenha outro significado, isso é extremamente importante nas nossas mentalidades, e o valor moeda, dinheiro, quer dizer, o que é que ele passa a significar a partir daí, quando temos um rendimento justo, que é igual para todos, mas está, por isso é que não é um subsídio. Tudo isto muda, portanto, há esta ideologia por trás do rendimento básico, há uma justificação ideológica também. Portanto, é tão ideológico aquilo que nós defendemos aqui quanto a ideologia do capitalismo. E então deixa de ser utopia. Porque se temos validações do que é que as coisas são, podem ser, então vale a pena estarmos ativos. Eu lançava um bocadinho para o debate ativos como, e levantou-se há bocado essa questão. Ativos como, quer dizer, como é que isto acontece? Nesta sala, para fora, onde é que chegamos, onde é que vamos ir, autonomamente, através dos meios do sistema, levando a baixos assinados, a pressionar para que seja politicamente também nas instâncias debatido. Lançar um bocado, eu acho que sim, é claro que tem que ser pelos meios todos. Não será até um bocado esta ideia para o debate, né? De como é que cada um acha que pode ser ou pudesse ser. Primeiro introduzir o conceito, que acho que a maior parte das pessoas provavelmente nunca ouviu falar desta ideia, e desmistificar a primeira dúvida que se me aparecer, que é como é que se financia. E eu sinceramente não sei responder assim muito bem. Sei que tem a ver com aumentar impostos, principalmente impostos sobre bens de luxo, porque é onde o imposto não interessa, seria, não é? Claro, mas é importante informar as pessoas que as contas batem certo, porque assim as pessoas começam a acreditar que é possível chegarmos lá. Deixa-me voltar uma coisa aqui, que ali perguntaram, que é importante especificar isto. Não esperemos nunca que seja o Parlamento Europeu a decidir isto. Nós temos é que esperar que o Parlamento Europeu tenha pressionado uma promessa nacional para as próprias populações, com a sua luta, a decidirem isto. Ninguém, nunca na vida, os trabalhadores e os pobres, conseguiram, seja o que fosse, sem ser com luta e era-se com o próprio Sarna. Eu quero lembrar que há 170 anos, praticamente, em Chicago, foram conquistadas as horas de trabalho. Quando as mulheres foram incendiadas numa fábrica, queriam ter horas de lazer para estar com os filhos. Se nós estamos a pensar que alguma vez os chamassem de poder, eu não queria lembrar isto, porque não tenho que lembrar isto. Karl Marx definiu o Estado a um instrumento de repressão, que não está ao serviço da população ou da minoria burguesa. E neste momento o Estado, o nosso Estado, e o Estado da União Europeia, está ao lado da minoria, de um poder económico, atroz, que está a cagar para os povos, lança bombas, lança a miséria. Hoje nós estamos a ter um turismo aqui em Portugal a aumentar artesanalmente, porque há guerras na África, há guerras da Líbia, há guerras da Síria, onde estouraram com vários povos, para que a Europa neste momento possa subsistir. O problema neste momento é que há. Ou acaba um sistema chamado socialmente capitalista, ou acaba a humanidade. E uma das formas de combater isto é defender determinado tipo de direitos para as populações. E não vou falar aqui mais logo. Porque o que nós temos neste momento é o seguinte. Nós temos um número de 90% da população viver com 10% de riqueza. E temos 10% da população com 90% de riqueza. E isto é que ocorre e destrói a humanidade, o planeta. Porque neste momento, se nós vamos estar a pensar que são os órgãos institucionais, este Estado capitalista, Estado burguês, que vai decidir, tem problema da chuva. Por isso que eu digo que é utópico. Nós temos que partir de uma utopia, de um valor que queremos alcançar. Porque quando não temos a utopia, para chegar a um valor, para chegar a um valor mínimo de condições, é aí que os chamados senhores das elites do poder acabam por ter que ceder. Isto é uma luta de cedências. E neste momento, nós, os trabalhadores, infelizmente, estamos num estado de resistência. Isto está a resistência da realidade da vida. Nós não podemos ter o ideal dos bons que era destruição do Estado capitalista, destruição completa. E ter uma nova sociedade em que as pessoas que não tivessem que se preocupar com a velhice, não tivessem que preocupar com o filho, vai para a escola e está sem dinheiro, temos que criar, de facto, uma utopia, mas que temos que passar a realidade, a partir de uma utopia, em que desagarra daqui a algum tempo, podemos ter as crianças na escola todas a ter as pessoas do ITA. Porque o rendimento básico não tem muitas fases. Não tem que ser só em dinheiro. Pois é, uma habitação social para as pessoas. Uma pessoa ter direito a dar habitação de crescimento é um rendimento básico. Uma pessoa ter direito a comer, uma pessoa ter direito a dar, por exemplo, sem abrigo, para conseguir ir à ação social de conta daqui a roubar, tem que pagar para as fotos. Por exemplo, um apartamento básico é que sem abrigo tem que pagar para as fotos. Nós temos é que pensar como é que a pessoa pode chegar. Porque o rendimento básico não tem que significar sempre dinheiro, moeda. Tem que significar direito das pessoas. Que pé de lá for pode existir aqui a dizer, deixa eu dizer, porque isto está a dizer para a matéria. Eu não parto desse princípio do valor voluntário, eu parto do princípio de direitos, que as pessoas podem conquistar direitos. E para isso, é preciso, por exemplo, eu ainda não sei a petição, porque na internet eu não consigo usar petições. Eu acho que é uma estupidez, uma barbaridade, por exemplo, pensar que é por internet que se consegue as coisas. Ou nós vimos na rua, defendendo, por exemplo, no brinco de problema, defendendo ou lançado do que defendemos. Publicamente o rendimento básico, e as torres da guerra, neste momento, defendendo o rendimento básico, publicamente nas ruas, temos que ter a coragem de estar a cara dos cafés. Amanhã. Se defendemos, nós não temos a cara disto. Agora, se não defendemos no Facebook, meus caros, a marca pode vir dizer que até faz uma promoção, não sei o quê, no Facebook, paga 60 euros para esta porcaria. Não vai lá! Apanhar as populações nos bairros sociais, apanhar as populações nos postos de trabalho, nas fábricas e nos carros, para isto, porque é justo para elas. Um agricultor não tem que morrer à fome. O agricultor trabalha hoje e morre à fome no carro. Porque não tem consegue subsistência. Ou conseguimos isto. Ainda as pessoas que vêm a lutar. Só que não vamos lá. Isso. Ok, posso? Os agricultores então é assim. Foram subsidiados para não produzir. Pedro, agora sou eu. Não, mas é. Esse é um dos argumentos. Pedro, agora sou eu. Depois é o Luís. Mas é que isto vinha a propósito. Só. Sim, mas também vem a propósito que eu ia dizer. Segundo os últimos dados, creio, da OCDE, não é bem assim. 0,7% da população mundial possui 47% da riqueza do mundo. São os últimos números. 0,7%. 0,7% é menos do que uma pessoa, ok? Do que 1%. Ok, segunda coisa que eu queria dizer, que era mesmo muito importante, e que agora já me esqueci. Se me vier outra vez, eu digo. Queria dizer que Pá, isto realmente para mim é muito, nem sequer para mim é uma utopia isto, porque já porque continuo a alimentar o sistema capitalista, na minha perspectiva, tenho muitas dúvidas em relação ao que é que o mercado, como é que o mercado vai responder a isto, se os 400 e os 500 não serão os 1 euro, não é? Porque a inflação e todo o mecanismo económico também responde. Porque, na realidade, o ir aos bairros e passar isto é tudo muito bonito e era muito fixe, mas depois o sistema está no voto e na representação. Já me lembro o que ia dizer. E não conheço nenhum país ainda, claro que me faltam coisas que eu não conheço tudo, não é? Mas não conheço nenhum país, nem nenhum sistema, onde realmente a população tenha tido poder, nem comunistas, nem capitalistas, nem socialistas, nem... Okay, e acho que continua-se a discutir muito na dimensão teórica das coisas e pouco na prática. E eu vislumbro coisas mais práticas e que levam mais rapidamente à fraternidade, à solidariedade, etc., que nem sequer passam pelo dinheiro. E passam por mudar, por saber, e são coisas muito mais possíveis as pessoas se juntarem, então nos bairros, não sei o quê, e começar a criar esse tipo de economias sociais diferentes, que depois, conforme os sítios, há pessoas que preferem trocar, outras que preferem trocar, outras que usam grãos de sal, não sei o quê. E acho que isso sim, essa criação de alternativas agora, com duas pessoas, três, 20, 40 bairros, caminhos são freguesias, caminhos são cidades, isso sim pode levar a uma mudança. A discussão de elementos sociais básicos, incondicionais, não sei o quê, para mim é uma coisa muito teórica e que não leva à prática porque este sistema está assim, não é? Ok. Da representação e... Posso então falar aquilo que me tinha esquecido e que não posso esquecer, não sei se já foi falado hoje, certo? Porque sim, quando falaste do voto. A Suíça tem uma democracia muito mais interessante que a nossa, porque os cidadãos suíços podem, de facto, apresentar petições no Parlamento e fazê-las ir ao Parlamento Suíço. Uma das na semana passada, ou mais ou menos há duas semanas atrás, o rendimento básico foi aprovado para ir ao Parlamento. Cento e tal mil pessoas na Suíça assinaram uma petição que funciona, não é propriamente como as nossas petições, que talvez as vejam, não. No caso da Suíça, as petições funcionam. É obrigatório o Parlamento aceitar essa petição. E vai... Aceitar o voto. Como? Não, é mais um problema. Mas é mais indireto. É mais indireto. É mais indireto. Vai diretamente a referendo e vai ser a população a decidir. A decidir. Não é o Parlamento. Vai a referendo. Portanto, vai a referendo. O povo suíço vai decidir se quer ou não um rendimento básico, no matter what. Portanto, quando dizes que não é prático, eles fizeram. E estamos a falar de uma sociedade altamente capitalista. Certo? Portanto. A questão é, o povo suíço vai votar a favor ou não? Vamos ter que esperar para ver. Acho que só daqui a um ano ou dois é que se vai saber isso. Pedro? Só duas notas. As instituições e o ser a decidir ou não ser a decidir. A iniciativa europeia trata-se de levar a questão a debate ao Parlamento Europeu. Então só, claro que vai morrer ali. Já chegou ao Parlamento Espanhol há uns bons pares de anos, por iniciativa da Esquerda Unida e da iniciativa para a Catalunha, né? Havia um ministro do Zapatero, um senhor chamado, não sei se era Alfredo, qualquer coisa, Pinilha, salvo erro, que era um defensor do rendimento básico universal, e está lá a marinar numa comissão qualquer do Parlamento Espanhol, porque, portanto, a direita ganhou as eleições e a coisa morreu ali. E a Esquerda Unida teve, como a gente sabe, uma derrota estrondosa nessas eleições. No Brasil, desde 2004, está escritinho na lei, todo, se fores para lá ao fim de 5 anos, tens direito a... Direito à dignidade, direito ao trabalho. Portanto, isto é a questão das instituições. Não houve, que eu saiba, grandes lutas populares no Brasil para que isto... Não houve, para o rendimento básico não houve, garanto-lhe que não. Está a começar a... Na Namíbia, o único sítio onde podemos falar verdadeiramente de movimento de massas, em relação a isto, é na Namíbia, porque o movimento sindical namibiano, ao contrário da maior parte, com grande desgosto meu, diga-se de passagem, mas compreendo, de grande parte dos movimentos sindicais ocidentais, de um modo, e a esquerda, a grande maioria da esquerda, são contra a ideia do rendimento básico. Na Namíbia, não. Na Namíbia, os sindicatos, a central sindical da Namíbia é favorável, defende e participa na implementação da luta por um rendimento básico. Como é que está a correr? Este? Eu ultimamente tenho andado assim um bocado a leste dessas coisas. Na Namíbia, o que há de mais importante já agora, acabo já, o que há de mais importante na Namíbia é que foi feita já há uns anos uma experiência financiada por igrejas protestantes alemãs, que pegou numa comunidade estruturada de cerca de 1.200 pessoas, envolvendo as populações, porque este é um aspecto que não é despiciante, envolvendo as populações, não é, tomem lá pobrezinhos, pronto, agora já podem comprar a sopa. Não, não é só isto. É envolvendo as populações. E essa população, ao contrário de muitas ideias feitas, que é a ideia que depois ninguém quer trabalhar, não é, que não surgiu aqui, porque nós estamos um bocado mais acima da mediana, mas que é, se formos para as ruas, para as paragens de autocarros, é o tipo de, e para os bairros, é o tipo de objeção que vamos ter de quem mais seria beneficiado por uma medida deste tipo, não é? Na Namíbia, que a experiência que durou 2 anos nessa comunidade demonstrou foi que as pessoas organizaram-se, os miúdos passaram a ir à escola, os pais passaram a ter dinheiro para comprar papel e lápis, tão simples quanto isto. Tão simples quanto isto. A prostituição diminuiu drasticamente ou acabou, porque era prostituição de sobrevivência. Né? Começaram as pessoas a criar os seus pequenos negócios, fazer tijolos de adobe, por exemplo. Comprou a ferramenta necessária para fazer tijolos de adobe e passou a ser industrial de tijolos de adobe. E, portanto, ficou demonstrado, porque está há quilos, estas coisas andam há 20 e tal anos, a ser estudadas por milhares de gente, economistas, filósofos, sociólogos, etc, etc. Isto não surgiu aqui na cabeça de dois de nós. Epá, isto era bestial. Não. Há quilos de material sobre isto. Sobre os mais diversos aspectos. Sobre os mais diversos aspectos. Portanto, neste momento o que se trata é, e a Mar sabe que eu defendo a primeira hora, defendo é o ir para a rua, para as ruas, para os bairros, para as escolas, bater e fazer essa batalha. Não é abandonar as redes sociais de maneira nenhuma, tem a importância que tem. Mas já estou farto de dizer, e a Mara está farta de ouvir, está farta de ouvir. E eu estou farto de dizer, faz! Eu vou para a rua sozinho, tem medo. Espera aí, Vitor, que agora eu sei mais. Já falo. Não, não, não. Ei, Vitor, tens alguma coisa. Tu podes haver países, tu podes ser os portugueses, podes haver a necessidade de criar um desenvolvimento básico por resposta às soluções sociais. Isso aí pode acontecer. Coloca os 18 filhos da puta, se pode dizer. Chamada Adriano Moreira. Chamada Otário Saraiva. A falar da exclusão social. E o próprio sistema pode ter necessidade de criar alguma coisa para que isso não aconteça. Isto é importante. Isto é uma boa questão. Deixa eu ver mais que falar. Eu vou ouvir isto. Já fala-se assim. Assim, eu gostava só de dizer assim. Nós estamos aqui hoje a discutir o RBI, o Rendimento Básico Internacional. Não quer dizer isto que, por exemplo, formas como de economias alternativas, como aquelas que referiste e tudo mais, que se calhar deixariam de fazer tanto sentido se tivéssemos o RBI a funcionar, mas continuarem sempre a dizer uma coisa. Não quer dizer que isto não faz. São coisas diferentes, estamos a falar de coisas diferentes. Portanto, isso é válido com certeza e importantíssimo hoje em dia que se faça. Portanto, não estamos aqui ninguém a dizer que não se faça isso. Epá, estamos a discutir uma coisa diferente. Okay? E é assim, estamos a pegar, se calhar, no assunto um bocadinho ao contrário. Estamos a pegar, eu estou cansado já neste momento, estou a ouvir falar em utopias, estou a ouvir falar em possibilidades. Assim, nós temos que pensar é o que é o RBI, o que é a ideia, o que é que isto dá. Aquilo do documentário que vemos, pôs-se muito nisso, o que é que isto dá, possibilidades isto às pessoas. O facto das pessoas terem, assim, nós é uma inevitabilidade. Que dentro de poucos anos, neste momento já estamos a sentir isso e isso vai se agravar mais, não vai haver trabalho para toda a gente. Portanto, o direito ao trabalho é uma treta porque não vai haver trabalho para toda a gente. A evolução tecnológica não vai permitir que haja trabalho para toda a gente. Portanto, se fazemos depender da dependência da sobrevivência das pessoas do rendimento de trabalho, as pessoas são condenadas a morrer, porque não há hipótese. Portanto, temos que arranjar um modo alternativo de dar às pessoas a possibilidade de sobreviver. Por outro lado, mesmo nas circunstâncias atuais, ao existir o rendimento básico incondicional, vimos ali algumas coisas que nós poderíamos obter. A primeira delas, e a mais importante de todas, é que é o único sistema, pelo menos de todos apresentados até hoje, que é capaz de erradicar por completo a pobreza. Esse é o ponto mais importante. Não é? Não, de erradicar por completo a pobreza. Há trabalho para toda a gente, não há vontade. Não há. Desculpa, mas é Está mais provável. Não está. A nível mundial, o que é o trabalho, e fazer ir à forma, ir assim, o que é o trabalho? Nós estamos aqui a pensar, a raciocinar, a refletir, não sei o quê. É trabalho, não é? É trabalho ou não é trabalho? Estamos a falar de trabalho assalariado, daquilo que as pessoas podem depender para sobreviver. Trabalho ou trabalho? Se as pessoas. Não é trabalho. Estamos a falar aqui de rendimento. Portanto, estamos a falar necessariamente de trabalho que dá rendimento. E trabalho que dá rendimento, o trabalho assalariado, esse está condenado, porque a evolução tecnológica vai acabar com esse trabalho. Eu tenho e, portanto, não há trabalho assalariado para toda a gente. É evidente que ninguém vai ficar no ócio. A pessoa que não trabalha de uma forma assalariada vai ocupar o seu tempo com atividades produtivas, que é aquilo que o rendimento básico lhe vai permitir fazer. Agora, nós temos que ver se, de facto, as virtudes do rendimento básico são importantes, então devemos apoiá-lo. É assim, é uma utopia? Não é uma utopia. Uma utopia é uma coisa simplesmente que ainda não existe, mas pode vir a existir. É uma impossibilidade, é assim, só impossível aquilo que nós ainda não descobrimos como fazer. Nós hoje, se pensarmos na nossa vida, a maior parte daquilo que nós hoje vivemos, que nós hoje temos, eram impossibilidades há poucos anos atrás. Eram utopias há poucos anos atrás. E simplesmente hoje são realidade porque alguém acreditou nelas e lutou e fez. E portanto, aquilo que hoje nos parece uma utopia, só parece porque nós ainda não descobrimos como chegar lá. Mas vamos descobrir. Portanto, se nós acreditarmos que vale a pena lutar por isto, nós vamos chegar lá. E assim, e vamos lutar no Parlamento Europeu, vamos lutar nas redes sociais, vamos lutar na rua, nos bairros sociais. Todas as formas de luta são importantes, todas elas são válidas. Não podemos concentrar-nos só numa e descurar as outras. É preciso haver pessoas a acreditar e pessoas que façam as coisas. Não é? É assim, agarrar-nos à ideia da impossibilidade é arranjar uma desculpa para não se fazer nada. Porque se nós acreditarmos que é possível, como os nossos navegadores em 500 acreditaram que era possível descobrir o mundo lá fora, eles arriscaram a vida para o fazer, nós não temos que arriscar sequer a nossa vida para isso. Né? Portanto, nós temos simplesmente que acreditar e dedicar um bocadinho do nosso tempo a lutar por isso. Simplesmente, aquilo que estamos aqui a pedir é que assinem uma petição que vai levar o assunto a ser debatido no Parlamento Europeu. O que é que isso custa? 5 minutinhos ou nem tanto a assinar uma petição? Está feito. As pessoas não se comprometem com nada, não se comprometem com nada disso. É assim, é apenas pedir que o assunto seja debatido, é dar visibilidade à questão. Não é estar a dizer o que é. É dizer, eu quero que o assunto seja debatido, quero que ele seja pensado. E é assim, e não somos nós, meros cidadãos, com conhecimento limitado da sociedade, que vamos descobrir como é que se vai financiar isto. Eu não sou, certamente, eu não faço a mínima ideia. Eu digo como dizia o Agostinho da Silva há uns anos atrás, que era que os economistas deviam se ocupar não a calcular os taxas de juros e inflações, mas descobrir como fazer avançar a gratuitidade da vida. Nós temos especialistas para isso. Eles que deixem de tretas e que se ponham a aquelas cabeças a pensar em coisas importantes realmente. Acho que devemos pegar uma coisa pelo ângulo correto. É pensar se de facto é importante ou não é. Se é importante, é difícil, é sim senhor. Epá, mas vamos à luta, vamos fazê-lo. Epá, se não der nada, não se não der nada. Por exemplo, podia pensar como é que no dia 26 leva a petição para a Cuba. No dia 26 abre a petição de Católica. Exatamente. Vocês deviam pensar, aqueles que estão na organização do limite de básico instrumento. Eu já disse, foi o que eu disse na primeira reunião, já está. Eu acho Opa, atenção a uma coisa, eu acho que vocês têm. Olha, agora, estás a pensar numa coisa, que é? Se calhar o rendimento básico pode ficar a passar a ser uma das coisas que é uma das exigências de abril. Hã? O rendimento básico pode ser uma exigência de abril, mas acho que é. Exato. O RSI foi lançado, por exemplo, por uma força política de esquerda, chamada-se dele na altura. Neste momento, por exemplo, ele da Figueiredo, no Parlamento Europeu, a ASEIDA, defendeu o rendimento social de inserção médio a nível europeu, que possa funcionar o rendimento social básico. Porque há muitos que vão dar a coisa. O RSI é o início do rendimento básico. E não chegou lá. Não é, não. É o início do rendimento básico. Só que é condicional, o problema é esse. Pois, está bem, mas diz outra coisa. Tem que deixar-me deixar o Pedro falar. Deixa-me só introduzir aqui uma pequena correção histórica. Tem que ser sempre. O rendimento mínimo garantido. Sim, eu sei. A grande ideia é que sempre pensar global e agir local. Nós temos uma capacidade de ação. Isso nasceu porque o sistema global tem mais. Deixem o Pedro falar. Vá. No preâmbulo do rendimento mínimo garantido, que foi criado, se não estou em erro, quando o ministro do Trabalho e Solidariedade era o Ferro Rodrigues, e o Paulo Pedroso de Portugal, e o Paulo Pedroso, o secretário de Estado. Sim. Quando eu comecei a estudar estas coisas, no preâmbulo da lei que instituiu. Sabe que é que no preâmbulo da lei portuguesa que criou o rendimento mínimo garantido, estou a sublinhar rendimento mínimo garantido, já digo porquê. Havia referências precisamente à ideia do rendimento básico universal do Van Parijs. Isto está lá escrito na lei, o nome de Van Parijs está escrito na lei. E vocês sabem quem é que inventou, quem é que assinou por Portugal? Depois, mesmo garantido no Parlamento Europeu. Chama-se Silva Pereira do PSD. Depois, o Silva Pereira, se calhar, é um dos poucos social-democratas do partido chamado social-democrata. Depois, aquilo que eu considero. E lamento que se tenha passado a chamar rendimento social de inserção, foi um retrocesso ideológico. Por força, por pressão de quem? O Sr. Dr. Paulo Portas, e do, que são muito amigos dos pobrezinhos. Mas a ideia é exatamente a contrária. O rendimento mínimo nasceu, que assim, não é no sentido universal, não sei o quê, não sei o que mais. Aqui nasceu. Mas estava lá a referência. Da mesma maneira que no Brasil, o facto de estar plasmado na lei, que, e a citação é praticamente sic, ipsis verbis. Todo cidadão ou residente no Brasil há mais de 5 anos tem direito a uma renda básica de cidadania, não quer dizer que isso esteja em vigor, em efetividade no Brasil, não está. Considera-se é que a Bolsa Família, que tirou muita gente, milhões de pessoas, de pessoas da pobreza, era o patamar, parou ali, era o patamar, o primeiro patamar, o primeiro degrau, da ideia do rendimento básico universal. Mas já é uma coisa fantástica lá estar plasmada na lei, no Brasil, ainda que, efetivamente, não esteja a funcionar. Não é? Acho que era isto que eu queria dizer. É avançar. Marcos, dirige. Pronto, e amanhã então, onde é que está o material para levarmos para a Manif? Manif, eu fiquei de ver. O que é que vamos fazer hoje para amanhã? É amanhã. Para amanhã, conseguimos. Não, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Mas o que é que sempre vais fazer o RBI Live? Ou fizeste? A ideia do. 26. Sim, 26. Ah, extra 26. E amanhã? Boa noite a todos. Boa noite. Você amanhã devia levar a festa. Boa noite a todos. Então. Porque amanhã vai ser o último dia de Eu acho que numa marcha é um bocado complicado. Acho que é assinatura. Agora, se calhar, o que eu quero dizer? Há sempre concentração. Vocês se andam com isto nas ruas para fazer assinaturas, esquecem. Isto é extremamente burocratizado. Isto é extremamente rico. Isto é uma burocratização para assinar. Fazer. Não tens que assinar nada. Assinem só à vontade, desde que eu perceba a letra, passo isso para comprar. Não, mas não leias, não leias. Assim. Mas, ó, Vitor, sim! Não, Houve justamente um workshop que incluiu o rendimento básico, economias alternativas, moedas alternativas, ok? Mas o rendimento básico estamos sempre dependentes de alguém que queira... Não é alguém. É um poder central. Não, não é. Mas um poder central somos todos. Não, um poder central temos que ser... Se fizermos esta conquista somos todos. Nós não estamos dependentes. Está bem. Mas nós podemos dizer. Eu concordo com o que eu tenho. Eu tenho o ministro. Os portugueses já nos fez concessões de tudo também. Já sabe, já sabe. Tem que mandar uma bomba no cigarro. Isto é para ser conquistado, não vai cair do céu. Agora, a conquista não tem propriamente que ser apedrada. Não tem necessariamente. Até agora, todas as ouvidas vão apedrar. Não queres

magistrados. Não é coerente, pá, não é nada coerente, pá, é completamente maluca da cabeça. Não, mas também tem o espaço dela. Sim, mas não é. Também acho que não. Obrigado também para a inteligência para falar com a. Sim, quando necessito, sim, vocês foram ótimos, pá, vocês são todos. Tu as coisas para as pessoas, tu tens uma versão para ela. Sim. Acho que é a melhor estratégia, e é completamente sugadora, percebes? Olhem para mim. Isto foi tipo dar uma espécie de retalho espiritual que se foi fazer. Foi horrível. Foi patrocinado. Pelos nossos camaradas do Alemanha. Está a ser gravado? Alemanha? Acho que eu faço para lá.